Claro que sí, estamos en el rancho de San Miguel enviándole música, música inédita, próximamente salir de parte del tercer elemento con mucho cariño a toda la gente que está presente, compadre. Y esto es Fire Up, con mucho gusto, y dice... Hermoso lomo del cigarro, al poco tiempo le pegaba la voz. La pegajosa mejor pa' me gustó, es la que te hace subir al avión. En un tobacco cero swisher, ya suena pipa, seré mucho mejor. O cochinito bien serenito, parando el tiempo las horas de reloj. Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero malía con la esca. Saco un plan, vamos a alucinarnos, fire up, si no quiere bajar, ni con alcaldizar. Y eso es fire up, con mucho cariño. Deje que esto no te relaje, despacio viaje es otro viaje. No confesar tu la NASA y llegar a este viaje del que todo mundo habla. Tan solo rólate un cigarro, deje que todo mundo se vaya quedando. Si había problema ya se me está olvidando. Si vas bajando rólate otro y la vamos quemando. Saca la gancha, vamos a quebrarla, quita la semilla, no quiero malía con esca. Saco un plan, vamos a alucinarnos, fire up, si no quiere bajar, de con alcatizar. Saraparararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar para sarapa, sarapa, rarara, rarara. Dale pues, se lo prometido deuda. Ahí está, complaciendo. Somos los originales.